parecendo hora e hora virou segundo. Só queima lá fora, eu me sinto quase outro mundo. Do que adianta chorar se agora só tem defunto? Sabe bem que falta tão pouco pra acabar junto e o pesadelo começar. Pra mudar tá muito tarde. Teu destino é tropeçar. What's the use of eating? I'm only going to die someday anyway.